Hotel 31 na zona autorizada, Galeão, nível 340, Copa 9357, Bolsa. Recolando da El Leda, Irume, curva direita, 5465, transponder 119.8. Correto, chama para o estacionamento da 31 na zona. Chora. Azul 408 está liberado da restrição de velocidade em impacto. 4082, informo que seguirá tráfego da companhia, agora a 1 ou 2 milhas à sua frente, posição de 12 horas. O tráfego está com 270 nós de indicada. 4082. Presente, 4082. Gente, reporte quando a 40 milhas afastada de Salvador. Pago para a Serra, descida a critério até o nível de voo 060. 060, Papa Serra. Levou a voo 1094, decola na Momo. 1094, contato radar se vai para o nível de voo 370 via saída Momo. 370, Momo, só 4. Do 082, após o TAP, desça para 2.500 pés, altímetro no 005. Após o TAP, 2.500 pés, no 005, altímetro, eu faço 082. Papa Serra, reautorizado, descida até o nível de voo 050. 050, do Papa Serra. Falo para o TAP, zona 556. 140 bordo, 322 até as Campinas. Confirme sua autonomia? 3 horas e 22. Papa Serra, confirme, teria condições de incrementar a velocidade de cada em 20 nós para sequenciamento? Infelizmente não, senhorita. Gente. Bom, esse nós temos dado para nós. Proa do Frost. 1094, voo e código azar de posição Frost. Código, voo 094, para Frost. Controle azul 5048, estabilizado 366. 5048, completa final, sumitor de frequência no 8.95. 8.95, obrigado, até. Azul 4082, desça para 2.500 pés, altímetro na 005, autorizado a final do procedimento RNAV da pista na 0, reporte passando a Serra Vita 366. 3.2500 pés, final na 005, autorizado a RNAV na 0, azul 4082. Bom, na 094, foi direto para o TI. Proti, 94. Eco Papa Serra, foi direto para a posição Duna, desça até 3.000 pés, final na 005. Para dar presente para a Duna, descendo para 3.000 pés da Copa Serra. Oceania 356, número 4 na aproximação, reduz a velocidade indicada para 220 nós, desce até o nível de voo 050. 220 nós, desce até o nível de voo 050. Confirme a velocidade indicada no momento. 220. Salvador, com 790, seca para 94. Dona 790, aguarde. Guarda. Apoio por quantas milhas, Eco Papa Serra? Agora 34. Confirme para o controle. Papa Serra, agora 3-4 milhas de Salvador. Eco Papa Serra está a 3-4 milhas de Noroeste de Salvador, tem serviço radar novamente. essa parte terra, confirme a proa e por quantas milhas irá realizar os desvios? Proa 100 por 4 milhas. Gente, essa parte terra, entre desvios. Bom dia, mantenha boa espera. Bom dia, Torre Salvador. Quantos dias também mantendo? Bruno 556. Bruno 556. Bom dia, número 2. Sim. Azul 4082, completa o final do procedimento. Chame Torre Salvador, frequência 98.95. Com 98.95, completa o procedimento. Azul 4082. Salvador, Azul 4082, RNAV da 10. Azul 4082, continue a aproximação número 2, ajuste no 015. 0015, corpo número 2, Azul 4082. Quem que é o Copa Serra, desce até 3.000 pés. Gol no 094, chame Centro Recife, frequência no 26.85, alterna 125.45. 2.625.45, 0.94, bom final de semana. Controle Salvador, bom dia, 3.604, informação hotel. 3604, oceano identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1025. 050 e 1015, 3604. Xané 356, confirmar a realizar o procedimento da RNAV da pista no 0 ou NDB do Lula? RNAV no 0, Xané 356. Gente. De voo em MobiTap, 3604. 3604, mantenha a chegada aguarde para o Voitato. Banana 3604. Salvo, Salvador, boa. 2048, livrão. A 10015, autorizada a final do procedimento NDB Zulu, da pista 10. Reporte quando estabilizado na 101 de Salvador. Papa Serra ciente, descendo para 2 Pampas, depois estará estabilizado no procedimento. Para Papa Serra, se possível, mantenha a velocidade indicada até Duna para sequenciamento. Afirmativa com Papa Serra. Boa tarde, Azul 444 na guarde. Oceané 6356, as operação para sequenciamento. Curva esquerda para o 010, seu limite. É, a radial do, correção 1, correção 310 de Salvador, o Oceano 6356. Esquerda 010, radial 310 de Salvador, Oceano 6346. Azul 4441, aciona identificação, chegada na área autorizada, desça para o nível de voo 060, via chegada, QNH 1005. 060, via Mário, o 444. Dois no 3, hotel confere, aguarde com o hotel. Falou, TAN 3191, na 05, parafuso, para nada. Aguarde, TAN 3191. 3191, aguarde. Meia do Xané, informa que seguirá tráfego, posição agora de 2 horas, rumo sudeste, é um Bravo Eco 9 Lima, montando 2.000 pés. Azul 4082, sala 05, direita 121.9. Direita 121.9, azul 4082. 3604, voa ITAP, reduza para 2509. Autorizado ITAP, já reduzindo para 2509, 3604. Tá bom, 790, estamos lá, jogando 1253, 7-4. Autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-1 nós. Fala Azul 4082, um bom dia, Alfa. Bom dia, Azul 4082, Alfa, chamante da Juliette. Segue Alfa, chamante da Juliette, Azul 4082. Sam 3895, táxi aprovado até o ponto de espera da 1-0, via Patione Índia, ponto de espera Torre 1895, Canhagal 1-0-5. Grata. Dora com a Passearra, passando o Dona. É que o Papai Sierra confirma estabilizado na 1-0-1 de Salvador. Afirmativo. Gente, completa final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 1-8-95. 1-8-95, grato, bom serviço. Minha TI 56, vou ir para o seu Revito 366, ele é presente. Salvador, tá 3745. Tá 3745, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, vai direto para a posição Leda. 2000, direto Leda 3745. Então, Uno, assim que o Azul ingressa na Juliette, eu inicio no 5, chame táxi. Perfeito, após o ingresso da aeronave da Azul para o 01, vai chamar, vai indicar, vai chamar para táxi, então, 319. Azul 4082, Juliette, Portão 1. 4082, Juliette, Juliette, Portão 1. Uno 556, autorizado a decolagem, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-1 nós. Vai retirar a decolagem da 1-0, Uno 556. Gente, novembro Aspis confirma o horário. Gente, só um instante, Fábio. 4-1, reduz a velocidade indicada para 2509. Aí, tudo bem. Pela direita, recorte final 1-7. Gente, é para passear. Passando o Serrabito 366. Canal 3, já vi 3 na mesa, né? Salvador, gol 962, passando 1-9-0, tem informação, hotel. 1-9-62, ancião identificação, chegada à área autorizada, desça para nível de voo 070, QNH 1-0-5. 070-1015, autoriza a ser a vista 369? Bom, 1962, negativo, mantenha a chegada à área até a posição ITAP. Após a posição ITAP, irá voar o ser a vista 366 para realizar o procedimento RNAV da pistola 0. 556, decolada 09, controle 119, decimal, esmovou. 198, obrigado, até mais. Terra Vita 366, confirme para o controle? Ah, 366, pode estar, confere. Eu no 962 no perfil da MAC. Aero. Nova 556, da ele passando 1500. Pela 556, contato radar, se dá para nível de voo 360 via saída da El. 360, vou no 556. Azul 4441, reduz a velocidade indicada para 2009, seguirá como número 4 na aproximação. Número 3 agora, está nessa posição de 12 horas, 8 milhas e meio. É um Airbus 320. Então, 3604, desce para 3 mil pés, correção 2.500 pés, aguarde autorização para final do procedimento RNAV. Ok, confirmando então 3604 para 2.500 pés, aguardando autorização. Primativo. Passou o treinamento, estabilizado, Jaraminha 3, 3, 3. 356, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. Então 3604, autorizado a final do procedimento da RNAV, da pistana 0, reporte passando a Serra Vitor 366. Motorei passando a Serra Vitor 366, 3604. Azul 4441, desça para o nível de voo 050, confirmará realizar o procedimento da RNAV, da pista 10? Azul 75, tudo vai fazer o RNAV, pode passar. Gente. Autoriza a Leda para o Gono 356. Leda é 1556. Curso nível 360. Saída da El Lerirume com primeira curva à direita. Transponder 5520, controle Salvador 19, decimal 8. Autorizado da Leão, 360, treinamento 8.7. Decola curva à direita da El Lerirume, 19.8, controle. Correto, chamo puxa assinamento. Curso 238, está 3745. Obrigado, bom dia. Bom dia. Pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-0-9. Boa, Jami 390, Jami 3-6. Luna 790, decolada 1-2, controle 1-9, decimal 8. Luna 790, obrigado. Luna 790, contato radar, siga para o nível de voo 370, via saída PUCA. 370, via PUCA, se possível, Jama. Voe direto Jamo no 790. Jamo, obrigado. Gol no 962, voe ITAP, após ITAP, voe Serra Vita 366 e desça até o nível de voo 050. 050, voe ITAP, após ITAP, Serra Vita 366, voo 1962. Eco Papai Serra, estaciona na frequência livre, bom dia. Bruno, desça para 2.500 pés, aguarde autorização para final do procedimento RNAV. Passando Serra Vitor 366, tá? 3604. 3604 da TAM, completa final, chame torre frequência 98, decimal 95. 895, grana, bom dia. Bom dia. Azul 4441, autorizada final do procedimento RNAV da pista 10, reporte passando Serra Vitor 366. Salvador, bom dia, tá 3604, final RNAV, cabeceira 1-0. Tá 3604, boa, continue a aproximação, acho que está livre, ajuste no 016. 1015, aguardando 3604. Tá 3895, tem condições de decolagem imediata, 5 autorizado? 3895, inicialmente ali, mantém no 0. Reduz a velocidade de cada 0909 devido ao tráfego anteriormente informado. Bom, no 556, chame centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterno no 23, decimal 8. 251, 238, no 55, boa tarde. Boa. Bom, no 790, vou direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, grato. conforme 080 nível inicial. Direita, após decolagem, saída coral. Transponder 0275, controle Salvador 19.8. Autorizado decolagem, pista 1-0, vento 1, 1-0 graus, 1-2 nós. 4441, completa sinal chame torre, frequência 98.95. 2-0, boa tarde, bom dia. Bom dia. Boa, 6356, alfa chamamento da Juliette. Alfa, marcha Juliette, né, 6356. Tá, 3191 para ataque, 3:30, Guarulhos, 200 a bordo. Passando de órbita 366. Tirando 366, 10-2-500, 1-0 no 5, no ajuste, voo 1962. Baixo índia, passo 0-1-895, boa. 5, alterna 95, decimal 45. Copiou o controle. Chamou no 790. Afirmativo, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 95.45. 2685-2545, obrigado. Autorizado, táxi, reporte na Taxi Romeu. Acho que eu acho que o ajuste é 0-1-5. Câmara 3895, decolados 17, controle 1, 19, 18. 198, obrigado, bom dia. Bom dia, tá 3895, perfil da EL, passa 1.900. Câmara 3895, contato radar, para o nível de voo 340, após 2.000 pés, vou direto para a posição Leda. Após 2.000, vou a Leda, muito graça, tá... 3604, Alfa Chamento da Juliette. Alfa Juliette. Acho 1-1, nós. Livre pouso, 4-4-4-1. Portão 8 autorizado, chame táxi. 3191 autorizado, alinhar e manter, pistando 0. 3191, alinhar e manter na única. Aviso 366, voo 1962. 1962, completa sinal, chame torre frequência 98.95. 295, sou igual 962. Azul 4441, solo aos 30, direita 12, 1219. Para a direita, chama 219, azul 4441. Salvador, voo 962, sinal em nave da 10. Voo 962, voa, continue a aproximação, abaixo ficha livre. Ajuste 1015. 1015 no ajuste, aguardando ficha livre, voo 962. Voo 4441. Imagem ficha 10, vento 120 graus, 109. Autorizado decolagem da 10, tá feito. Papa Romeu, November Oscar, Whisky autorizado, alinhar e manter, cabeceiro no 7. Nave 62 autorizado, pouso, pistão no zero, vento 120 graus, 119. Livre, pouso, pistão no zero, voo 962. Centro 3191, decolado 22, controle 119, 18. 19, 8, obrigado, bom dia. Depois, Centro 3191, decolado na Daniel, passa 1.800 pés. 3191 no contato radar, só para o nível de voo 340, após 2000 pés, voe direto posição Leda. Após 2000 Leda, subindo 340, 3191. Aprovado até o ponto de espera, via Batione Índia, ponto de espera Torre, 1895, PNH 10, 14626, 93, bom voo. O Azul 4441, após a passagem da Avianca, Juliette, porção 08. Após a passagem da Avianca, pela Juliette 408, 4441. Papa Romeu, November Oscar, Whisky, adentro a esquerda de turbulência do bonde, pouso 10. Após autorizada a decolagem, pista 17, vento 120 graus, 119. Pegou 1962, solo aos 25, direita 12199. Direita 219, igual 1962. Eu no 962, Alfa chamando a Juliette. Alfa chamando a Juliette, 962. Salve Salvador, bom dia, azul 2740 com o hotel. Por isso, cara, cai 1, 7 0. Azul 2740, Roger 2740, aguarde, posso preparar a saída, Conde. Conde, grato, 2740. November Ótica Lúdica e decolar 226, segue corredor axé, chame o controle 119.8, bom voo. Ah, corredor axé, o nome o pé, chamarei o controle 119.8, muito grato. Tô de Papa Romeo, November Ótica Whisky. 962, Juliette, portão 03. Juliette 03, 962. Confirma intenções, November Oswich. Diria TGL em Vera Cruz. Gente. Oxana 612, 13, bom dia. Autorizado alinhar e decolar pista 1-0. Vento 1-3, 0 graus, 1-2 nós. Cópia. Dado Aracaju, Golf 677, nível 170. Decolagem, pistão 0, primeira curva esquerda, saída Conde. Transponder 0260, controle cavador 119.8. Autorizado 970 para Aracaju, derrota 90, curva esquerda na saída Conde, 0260 no transponder, 198 no controle 2740. Correto, chamou o estacionamento. Gente. 1238, obrigado, bom dia. Bom dia. Chama 62-13, decolar 2-2, controle 1-1-9-10-1-8, 6213, contato radar, suba para o nível de voo 360, via saída da Elva. 360, via da Elva, 6213, aguardando Leda quando possível. Oi, Leda, 6213. Leda, obrigado. Salvador, bom dia, eu vou no 2067, autorização Guarulhos. 2067 da Eulê da Morte, vai, prepare aguardando cópia. Da Eulê da Morte, tá na escuta. Paulo, Salvador. Bom dia, Azul 4144, está com 2340 em Camação Hotel. Prepare a arbórea Lepa, aguardando o foto número 2, Azul 4144. Aguardando o foto 4144. Vou botar no meu Golf, na escuta. Prossegue inicialmente com rumo oeste ou rumo sul? Autorizado o voo local RMA-RMA, sobrevoo Arena Fonte Nova. Acione no transponder 01117 rumo oeste, coordenação com a torre. Controle opera 119.8. Minha torre agora para acionamento, decolagem de Fenegal na 014. É o Romeu Golfo. Bom dia, autorizado. Esse nome é a reporte para a decolagem. Eu vou confirmar o PLV e autonomia. É o Romeu Golfo, decolagem por conta em risco. O vento no aeródromo 120 graus, 12 nós, reporte para o solo. Hotel Romeu Golfo, fora do sol. Hotel Romeu Golfo, segue rumo oeste, chame o controle em 119.8, bom voo. Segue rumo oeste, chama o controle, Golfo. Lembra as que tem frequência livre, apenas para confirmar, é, o pouso final em Salvador será aos 1326. Frequência livre, chame regresso. Controle, o Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Prossiga, Hotel Romeu Golf. Decolou em remate, senhora. Instruções para seguir até o Arena Fonte Nova para sobrevoo. Gente, confirme posição no momento. Próximo sinal da 1-0, senhora. Sentido uísque. Gente, Hotel Romeu Golf livre para seguir para o local de sobrevoo, Fonte Nova. Acione o seu transponder no modo normal, 0197. Já acionado o Hotel Romeu Golf, tá? Gente. Liga. Lembra que está, quando 2-0 milhas afastarem de Salvador, estará no espaço aéreo Golf, livrando da CTR, até 3.500 pés. Seja livre, November Asuísque. Oceané 62-3, chame Centro Recife, frequência no 25.1, alterna no 23.8. 1238, 6203. para o controle. Rumba 06. Rumba 06, Squawk Island. 06, Squawk Island. Zero 060 now is 560 miles of Salvador, GOA. 560 miles northeast of Salvador. Fly to with the services, fly to Bom Suposition to intercept Bom's arrival. QNH 1014, report ready for the same. Arrival. QNH 1014, descend, Roomba 06. Roger, Roomba 06, descend to 4,000 feet, QNH 1014. Descend to 4,000 feet, QNH 1014. 29, mantém escuro. 299 na escuta. 2067, cópia. 2067. Barulhos autorizados via peso 10 até Taubaté. Nível 360. Saída da Ela da Morte, pela primeira curva à direita. Transponder 5551, controle Salvador 119, décima 8. 360 autorizado para Guarulhos, via peso 10 até Taubaté. Decola para a direita da Ela da Morte, tá? 5551 é o transponder, controle 198, é o gol 2067. 5551, correto, chame pronto para o estacionamento 2067. 2067, para o estacionamento na posição número 2, após o estacionamento. Estacionamento autorizado, chame pronto, push. Abremos para o push, 2067. Azul 4144, cópia. Possível para o Azul 4144. Azul 4144, autorizado Serra Bravo Charlie Fox, via o Pesilo 21, nível 340. Saída Arbórea Lessa, após o Atozop, transponder 5530, controle Salvador 119.8. Obrigado para Serra Bravo Charlie Fox, via 340, via Pesilo 21, saída Azul, transponder Lessa, após o Atozop, faz o 5530, controle 198. Correto, chama para o estacionamento. Se dá critério até o nível de voo 080, o altímetro em Salvador permanece no 0 no 4, recorte quando a 40 milhas afastado de Salvador. Zero 06, confirm your heading now. Confirm your heading now. Heading 260. Roger. Boa, muito boa tarde. A Força Aérea 2763 no Parque Militar. Boa tarde, Força Aérea 2733. Pronto, cópia. Força, cópia. Autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 090. Decolagem de piscina 0, curva esquerda, perfeito, saída Conde. Transponder 0274, controle Salvador 119.8. Autorizado para os 2.7.3.3 da Aracaju, na Golfo 77, decorando ao número curva esquerda no 090, nível 40, Conde perfil, que transponde ao 0.2.4, controle 098. Correto, Força Aérea 2.7.3.3, já possui informação de PLB? Está com 3 a bordo, autonomia de decorre. 03 a bordo? Tranquilo. Chame a torre para acionamento em 1895, KNH 104, bom voo. Salvador, boa tarde, Força Aérea 273. Força Aérea 2733, autorizado o acionamento, reporte fax. Vai acionar e vai reportar por fax, 273. contato. Força Aérea 2733 autorizado, táxi. Reporte na Taxi e o hotel. Confirme apenas a autonomia, 5 horas. Afirmativo, 5 horas. E informa também que a cola da inspeção do passageiro. Quente 2733, reporte na Taxi e o hotel, ajuste no 04. Tá bom. Autorizado até o através do portão 62, América 229. Chame para ingressar no Pátio 3. Autorizado até o través do 62. Chamará para ingressar no Pátio 3, América 229. Mantendo escuta. Vitor, Eco, Vitor. Está agora 40 milhas de Salvador. Tem serviço radar iniciado. Vou ir para a posição Bonsa para interceptar a chegada Bonsa. Altímetro no 04. Gente, Vitor, Eco, Vitor. Confirme para o controle, Vitor, Eco, Vitor. Assim que possível, o tráfego ajudando, nós estamos com referências visuais do setor, autorizado em cima e agradeço. Vitor Eco Vitor, desça para o nível de voo 050, QNH 104, confirme sua razão de ida e de dentro. A gente está mantendo uma razão mais velha, 507 minutos, querido. Gente, o Vitor Eco Vitor. Ok. Quer que acelera a razão? Se tiver condições, devido ao tráfego agora nessa posição de 10 para 12 horas e 9 milhas, é um eco 90, passando o nível de voo 070 ainda está 4 mil pés. A voz da trama está na zona 1000 pés de posição, está 5 mil inicialmente sobre a 2. Quente. Controle, hotel Romeu Golfo. Prossiga para controle, hotel Romeu Golfo. Livrou sobrevoo na Arena Fonte Nova, senhora. Está autorizado, mantém sobrevoo próximo ao parque de situação. Gente, o hotel Romeu Golf seria próximo ao parque de Pituaçu, mais para o litoral ou para o continente? Para ser mais preciso, ela na paralela. Gente, o hotel Romeu Golf é autorizado. Sobrevoo. Prato. Bom dia, Azul 4442, sente do hotel. Boa, Azul 4442, aguarde cópia, prepare a saída da El Leda Porto Seguro. Da El Leda Porto Seguro, 4442. Number 06, traffic information now, traffic now is 2 o'clock, 14 miles, south right bound, Papa Alpha Tango 4, passing now flight level 060 to flight level 050. Roger. Vitor Eco Vitor voe para a posição pelo, reautorizado e descida para 3 mil pés. Afirmativo. Pode ser. América, mantenha a posição. Ok, América, mantenha a posição. Zero six, maintain flight level 050. Descendant to flight level 050. Rumba 06. Rumba 06, descendant to flight level 050. Azul 2740 na escuta. A escuta, senhorita, por chegar. Possui estimado para o pushback, na aeronave da América para rebocar, até a posição 01 não vai interferir no seu push. Máximo 5 minutos, a gente acredita. Autorizado, América, até a posição 01. Autorizado, América 229, posição 01. Para o táxi, eu vou 3067, autonomia 4 horas de 30, até o D1, 1-5, Cortana Galeão. Direita via Índia até ponto de espera, torre 1895, KNH1014. A direita para o ponto de espera, lá 295-1014, vou 3067. Força aérea 2733 autorizado a alinhar e decolar a partir da intersecção. Pista 1 a 0, vento 1 a 3, 0 graus, 1 a 1 a nós. Estamos no Fox Lima Oeste, está a 5,6 milhas do oeste de Salvador, serviço radar. Voe para a posição Mari para interceptar a chegada Mari, QNH 1004. Reporte quando pronto para descida. Desejado descida, Fox Lima Oeste. Desça para o nível de voo 050, QNH 1004, Fox Lima Oeste. 050-1004, Fox Lima Oeste. Salvador, boa tarde, gol 2067, ponto de espera pronto. Gol 2067, boa tarde, mantenha o ponto de espera. Manterá a ponto de espera. O Victor, confirma intenções de pouso, pista 017. A 10, senhorita, operação RP de 43. Quente. São Paulo com o Goiás 380, autorização. 3605, prepare da Euler da Motiva, aguardando cópia. Euler da Motiva. A descida para 2 mil pés, altímetro 1014, e a sinal do procedimento NBB Zulu da pista 10, reporte quando estabilizado na 101 de Salvador. Rumba 06, confirm your indicated speed. 1689. Roger. Saída da Euleda, Zóquilo. Transponder 5566, controle Salvador 119.8. Cidade de Vitória 320 nível, via pessoa 44, decola da 10, Natael Leda Zóquilo. Transponder 5566 e controle 5198 azul 4442. Correto, 4442, chame para posicionamento portão 8. Chama. 3605, cópia. Posição 3, formação aqui. possível autorização para a descida. 867, número 2, aguarde cópia. 3605, cópia. Autorizado, Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano de voo, nível 360. Saída da Eula da Morte, a primeira curva à direita. Transponder 5563, controle Salvador, 119.8. Autorizado, São Paulo, conforme, defaulta no zero, curva à direita. Autorizado, nível 360, da Eula da Morte, lá. O controle 198 e o transponder 5563. Voltando 3605, está no portão 4, chamará, né?